Controle, o CNS solicita pro 040 desviando de informação. Envio, 6224. Ok, 040, 6224. E o 5972, confere, da presente, se eu chamar Recife, 1251, alternando no 3325. 251, 3325. R6224, após desvios, voo em Aracaju. Ok, após desvio Aracaju na proa, 6224. CNR 6224 chama Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, é isso? No 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, obrigado. Por nada, vovô. Bom trabalho. total 9908 para puxa acionamento, partiu 3. Autorizado, 9908 chama táxi. Tá parado para o táxi total. Salvador, boa noite, tá 3600 com a Bravo, descendo na Mari para Uno 50. Tá 3600, da presente voadora, desce para 2000 pés ajustado 1015, a senhora identificação. Identificou direto Dunas para 2000 pés, portanto, Uno 015, tá 3600. Visado táxi via pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 5, total 9908. Após desvio, retorne para o Diduna, está autorizado o final ILS-XA, reporta estabilizado. Autorizado desvio, reportarei estabilizado, portanto, 3600, muito obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, disse o passeio aí fora. Europa 084, Scope Transponder 5433. 5433, we'll be ready in about 5 minutes, ready to copy clearance. Europa 083, you are using the Salvador approach frequency. You have to call contact 121.9. 121.9, thank you. Partido aí, boa noite. Salvador, Europa 084. Europa 084 to Madrid, flight level 370, stand by your HD clear. Okay, what kind of SID cabin is that? 9908, decola os 1-1, controle agora 120-8, bom voo. 208, total 9908. 084, red, copy. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370 via Uniform Whiskey 50 until Mossoró, after via your flight plan route. Departure from runway 10, after departure turn left, Momo departure and Gebit transition. Salvador departure frequency 120.80 and the scope code is 5433. Europa 084. Okay, Kyoto Madrid 5370, Upper Whiskey 50 to Mike La Sierra, flight plan route, runway 10. At the left, at the departure left, at the moment, transition, say again the transition, please. Golf, Echo, Bravo, India, Tango, Gebit. Gebit, frequency 120.8, and score 5433. That's correct, come back red for pushback and start gate 11, Europa 084. Thank you. Estabilizado com pista a pista. 3600, torre, ano 9, 18.6. 18.6, 3600. Obrigado, boa noite. Valeu, total 9908. Pista 3600, ILS, pista a pista, boa noite. Então 3600, boa noite, tráfego já avistado, check trem. Descendo no momento, tá 3600. Reporte embaixo travado, 3600. Baixo travado, 3600. Cliente TAN 3600, autorizado pouso pista 10, o vento 100 graus com 04 nós, pista 10 de úmida a molhada. Fique atento, TAN 3600. Pista 10, livre pouso, ciente, pista de úmida a molhada, 3600. Então 3600 no solo Zulu 7, libera a direita, na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi sua Juliette. Ok, vai levar a direita, pode informar de novo? Mantenha a minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Juliette, na 3600. A escuta na Alfa, seu Juliette reporta. Zero 084, frequency 121.9, if enable 118.6. You are using again the approach frequency. Okay, thank you. 121.9, call you for Pushback and is okay? Call me after takeoff. You should call them 118.6. It's the tower frequency or clearance 121.9. Okay, 118.6. It's enable 121.9. Thank you. Salvador, buenas noches. This is 0.084. Europa 084. Ah, it's 11, ready for pushback on the star engine. Roger, maintain position 1 minute, stand by, Europa 084. Ok, stand by. O 3600 da ação, ingresso Juliette até o 09. Leave ingresso 09, vai, o 3600.